Quem trouxe a Santa Bíblia, a palavra do Senhor teu Deus? Cadê a Bíblia, igreja? Onde está a Bíblia, igreja? Aparecendo o tempo que nós era católico. Parece até quando éramos católicos. Ainda quando era congregado, Mariano levava o catecismo. Quando era eu congregado de Maria, levava o catecismo. No meu bolso. E o bolsillo. Cadê a Bíblia, igreja? Onde está a Bíblia, igreja? A palavra do teu Deus. Onde está a palavra de tu Deus? Levanta-la bem alto. Alça-la bem alto. Pouca Bíblia. Poucas Bíblias. É o frio, né? É o frio, não? Tem que pôr a mão no bolso. Tem que pôr a mão no bolsillo. Não dá para carregar Bíblia. Não há como carregar a Bíblia. Mas dá para carregar Bíblia. A mão no bolso também, né? Há como carregar no bolsillo também. É só pôr embaixo do braço. Basta pôr debaixo do braço. Mas vamos lá estudar a palavra de Deus. Mas vamos allá estudar a palavra de Deus. Milhões de ouvintes. Milhões de ouvintes. Receba a paz de Jesus. Receba a paz de Jesus. Todo o nosso povo também. Todo nosso povo também. No interior das nossas igrejas. No interior das nossas igrejas. Que estão recebendo o som aí agora. Estão recebendo o sonido aí agora. Abra sua Santa Bíblia. Abram sua Santa Bíblia. 1 Coríntios. Em 1 Coríntios. Capítulo 6. Vamos meditar em dois versículos da palavra de Deus. Vamos meditar em dois versículos da palavra de Deus. E Deus vai falar conosco. E Deus falará conosco. Cada vez que estudamos a Bíblia. Cada vez que estudamos a Bíblia. É a boca de Deus. É a boca de Deus. Nos ensinando. Ensinando-nos. Como vivermos aqui. Como viver aqui. Nesse presente século. Em este presente siglo. Para no futuro. Para em el futuro. Termos a vida eterna. Tener la vida eterna. Vamos, ouvintes. Vamos, ouvintes. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 6. Capítulo 6. Verso 19 e 20. Versículos 19 e 20. Amable audiência em toda a terra. Amable audiência em toda a terra. Hoje missioneiro. Hoje o missioneiro. Está completando. Está cumprindo. 53 anos. 53 anos. Que cambiei a minha vida para Cristo. Que cambiei minha vida para Cristo. Estou muito contente. Estou muito contente. 53 anos. 53 anos. Que Cristo me escolheu. Que Cristo me escolheu. Porque Jesus diz. Porque Jesus disse. Foi vós que me escolheste. Foi vosotros que me escolhiste. Mas eu escolhi a vós. Mas eu escolhi a vosotros. E vós nomeeis. Para que vades e para que e desfruto vaja e dê frutos e o vosso fruto permaneça e vuestro fruto permanezca para sempre para siempre. Achar o texto sagrado, igreja. Encontrar o texto sagrado, igreja. Quem não trouxe a Bíblia, quem não trajo a Bíblia, tem que gritar mais alto do que eu, hein? Tem que gritar mais alto que eu, hein? Se trouxer a Bíblia também pode gritar mais baixo. Ele que trajo a Bíblia poderá gritar mais baixo. Mas só os que não trouxeram a Bíblia. Pero el que no trajo la Biblia. Este é o castigo para vocês. Este es el castigo para ustedes. Gritar bem forte. Gritar bem forte. Porque esta voz quem te deu foi Deus. Porque la voz que tienes fue Dios quien te la dio. Quanta gente gostaria de falar e são mudos. Quantos quisieran hablar y son mudos. Quantos gostaria de gritar bem alto a palavra de Deus. Quantos quisieran gritar bien alto la palabra de Dios. Estão com enemia. Y están con enemía. Não tem força na voz. No tiene fuerza. En la voz. Vamos lá. Vamos allá. 1 Coríntios 20. 1 Coríntios 20. Capítulo 2, verso 19 e 20. Capítulo 6, 19 e 20. Grita conosco, ouvintes. Grita com nosotros, ouvintes. Ou não sabeis. Ou não sabeis. Ou não sabeis. Ou não sabeis. Que o nosso corpo. Que o nosso corpo. É o templo do Espírito Santo. Que habita em vós. Que habita em vós. Que habita em vós. Proviente. Proviente. De Deus. E que não sois de vós mesmos. E que não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. grita: meu Deus, prepara-nos agora para se entregarmos ao Senhor. Corpo, alma e espírito. Sentar, amada igreja. Podem sentar-se, amada igreja. Pode alabar o Senhor como não. Querida igreja. Querida igreja. Que palavras maravilhosas. Que palavras maravilhosas. Para nós que temos aceitado a Jesus. Para nós que temos aceitado a Jesus. Não somos mais de nós mesmos. Não somos mais de nós mesmos. Não mandamos mais em nós. Não mandamos mais em nós. Que nós manda em nós é o Senhor. Ele que manda em nós é o Senhor. Nosso Deus e Pai. Nosso Deus. Oh, maravilha! Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. E ainda mais. E aún más. Além de Deus mandar em nós. Además de Dios mandar en nosotros. Nós temos irmãos. Tenemos hermanos. É que viver para Deus. Que vivir para Dios. Corpo. En cuerpo. E espírito. Y espíritu. Porque tudo isto pertence a Deus. Porque todo esto pertenece a Dios. Aqueles que não aceitam Jesus. Aquellos que no aceptan a Jesús. Não pertence, seu corpo não pertence a Deus. Su cuerpo no pertenece a Dios. Sua alma não pertence a Deus. Su alma no pertenece a Dios. Seu espírito não pertence a Deus. Su espíritu no pertenece a Dios. Mas nós que temos aceitado a Jesus, nosotros que hemos aceptado a Jesús, o nosso corpo, nuestro cuerpo, a nossa alma, nuestra alma, e o nosso espírito, y nuestro espíritu, pertence a Deus, pertenece a Dios. Por isso a palavra diz, por eso la palabra dice, santificai-vos em vossos corpos, santificai vuestros cuerpos, santificai em vossos corpos, santificad en vuestros cuerpos, vossas almas, en vuestras almas, e vosso espírito, y en vuestro espíritu, porque tudo pertence a Deus, porque todo pertenece a Dios. E ele está falando aqui, irmãos e ouvintes. E ele está falando aqui, irmãos e ouvintes. Antes desses dois versículos. Em esses dois versículos. Sobre nós não entregar o nosso corpo. Sobre não entregar o nosso corpo. Ao pecado. Ao pecado. À prostituição. À prostituição. Porque não é nosso o nosso corpo. Porque não é nosso o nosso corpo. Porque aceitamos Jesus, nosso corpo é de Deus. Que aceitamos Jesus, nosso corpo é de Deus. Por isso ele cura a nossa enfermidade. Por isso ele sana a nossa enfermidade. Ele cura a enfermidade do nosso corpo. Por isso sana a enfermidade do nosso corpo. Da nossa alma. De nossa alma. Do nosso espírito. De nosso espírito. Porque somos de Deus. Porque somos de Deus. Somos patrimônio. Patrimônios de Deus. Somos patrimônio de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como patrimônio que somos de Deus. E como patrimônio que somos de Deus. Ele cuida do patrimônio dele. Ele cuida do seu patrimônio. Os que não aceitaram Jesus. Os que não aceitaram a Jesus. Não são patrimônio de Deus. Não são patrimônios de Deus. Porque não aceitaram Jesus. Porque não aceitaram a Jesus. Então, eles cuidam de si mesmo. Então eles cuidam de si mesmo. Vivem numa situação terrível. Vivem em situações terríveis. Depressões. Depressões. Desespero. Desesperos. Luta desesperadora. Lutas com desesperos. Angústia. Angústia. Não tem paz. Não têm paz. Não são felizes. Não são felizes. Sorri. Só de lábios. Apenas de lábios. Paz. Pero as propriedades de Deus. Las propiedades de Dios. O seu coração ri mais forte do que a sua boca. Seu coração sorri mais forte que a boca. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E como propriedade de Deus. E como propriedade de Deus. Temos que viver em santificação. Temos que viver em santificação. Em submissão a Deus. Submissão a Deus. Que não somos de nós. Porque não somos de nós. Não podemos mandar em nós mais. Não podemos mandar em nós mais. Quem nos manda em nós é o Senhor. Ele que manda em nós é o Senhor. Assim como o Pai manda no Filho. Assim como o Padre manda em nós. Assim Deus manda em nós. Assim Deus manda em nós. Só que tem filho rebelde, né? Tem filhos rebeldes. Há filhos rebeldes. Que não obedece às ordens do seu Pai que está no céu. Que não obedece às ordens del Padre que está en los cielos. Começa a aceitar as coisas do mundo. E empieza a aceptar las cosas del mundo. O pecado. El pecado. E quando ele menos espera. Y cuando menos se espera. Está igual um ímpio. Está igual que el impío. Cheio de enfermidade. Lleno de enfermedades. Cheio de luta. Lleno de luchas. Tribulação e problema. Tribulaciones y problemas. Quem se consagra a Deus. El que se consagra a Dios. Esse, meus irmãos, evita problemas. Este, hermanos, evita el problema. Evita enfermidades. Evita la enfermedad. Evita lutas. Evita las luchas. Evita males que assolam o mundo inteiro. Evita males que assolam todo el mundo. Jesus nos diz. Jesus nos disse. Apocalipse capítulo 3 verso 10. Em Apocalipse 3 versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei. Eu também te guardarei. Dos males. Em los males. Que há de vir sobre todo mundo. Que há de vir sobre todo el mundo. Para oprimir. Para oprimir. O diabo virá sobre todo mundo. Vendrá el diablo sobre todo el mundo. Para tentar. Os que habitam na terra. A los que habitan en la tierra. Mas aqueles que são propriedades de Deus. Pero aquellos que son propiedad de Dios. São submissos à doutrina de Deus. Son submisos a la doctrina de Dios. Nesses. En estos. O diabo não pode tocar. El diablo no puede tocar. Porque é propriedade. Porque son propiedad. Reservada. Reservada. Do nosso Deus e Pai. Para nosso Deus e Pai. Glória a Jesus. Há 53 anos atrás. Hoje está fazendo 53 anos atrás. Hoje há 53 anos atrás. Que meu corpo não pertencia a Deus. Que meu corpo não pertencia a Deus. A minha alma não era de Deus também? Minha alma tampouco era de Deus. Meu espírito também não pertencia a Deus? Meu espírito tampouco pertencia a Deus. Pertencia a mim, eu que mandava em mim mesmo. Pertencia a mim, eu mandava em mim mesmo. Bebia, fumava, jogava. Bebia, fumava, jogava. Pulava carnaval. Viva los carnavales. Vivia nos campos de futebol. Vivia em las canchas de futebol. Vivia em frente à televisão. Vivia frente al televisor. Aceitando tudo que o mundo aceita. Aceptava lo que el mundo acepta. O que o mundo oferece. Lo que el mundo ofrece. Mas desde o dia que aceitei Jesus. Aí meu corpo passou a pertencer a Deus. Meu corpo passou a pertencer a Deus. Minha alma passou a pertencer a Deus. Minha alma passou a pertencer a Deus. E meu espírito passou a pertencer a Deus. E meu espírito passou a pertencer a Deus. E a palavra diz que agora eu sou propriedade de Deus. E a palavra diz que agora eu sou propriedade de Deus. Eu não posso mandar em mim mesmo. Não pode mandar já em mim mesmo. É o Senhor quem manda em mim. Ouvintes, você não gostaria também? Não te gostaria também? Que Deus mandasse no teu corpo? Que Deus mandara em teu corpo? Na tua alma, no teu espírito? Em tua alma e teu espírito? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Até a própria natureza mostra. A própria natureza mostra. Que quando Deus passa a cuidar do nosso corpo? Que quando Deus passa a cuidar do nosso corpo? Da nossa alma, nosso espírito? De nossa alma e nosso espírito. Uma propriedade de Deus aqui na Terra? Uma propriedade de Deus na Terra. Tudo melhora. Tudo melhora. 1000%. Al 1000%. Tudo vai se desenrolando. Tudo se vai desenrolando. A transformação. La transformación. O perdão. El perdón. Salvação. La salvación. Curas. La sanidad. Milagres. Milagros. Solução de problemas. Solução dos problemas. Poder. Poder. Virtude. Virtude. Batismo com fogo. Batismo com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Outra coisa aqui que nós encontramos no texto sagrado. Outra coisa que encontramos no texto sagrado. É aquele que traga o seu corpo a Deus, que o corpo do irmão, da irmã, passa a pertencer a Deus. Quando o corpo do irmão passa a pertencer a Deus. Passa a ser o templo. Passa a ser o templo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Tá vendo? Aleluia. Tá vendo? Hoje está fazendo 53 anos. Hoje há 53 anos. Que meu corpo passou a ser o templo do Espírito Santo. Até a idade de 22 anos. Até a idade dos 22 anos. Antes de aceitar Jesus. Antes de aceitar a Jesus. Meu corpo era do mundo. Meu corpo era do mundo. Do baile, do carnaval. De los bailes, de los carnavales. Dos filmes. De los, las películas. Das coisas de Satanás. De las cosas de Satanás. Das concupiscências do mundo. De las iniquidades del mundo. E assim fazia a vontade, não de Deus. E assim fazia a vontade, não de Deus. Mas a vontade de Satanás. Sino que a de Satanás. Por isso Satanás desesperou-se. Por isso Satanás se desesperou. Quando eu aceitei Jesus. Quando aceitei a Jesus. E até hoje. Hoje está desesperado. E até hoje está desesperado. Porque agora não pode mais tocar no meu corpo. Porque agora não pode já tocar no meu corpo. Nem na minha alma. Nem em minha alma. Nem no meu espírito. Nem em meu espírito. Porque meu corpo, minha alma, meu espírito pertence a Deus. Porque meu corpo, alma e espírito pertence é a Deus. É propriedade divina. Se eu ler outra vez os dois versículos, vamos entender já melhor, não? Se lemos outra vez os versículos, vamos experimentar ler. Probamos a ler. Ver se nós entendemos melhor. A ver se entendemos melhor. É calabasuriando lá vai. É maravilha. Escutai, ouvintes. Escute, ouvintes. Vocês não estão com a Bíblia na mão, ouvintes? Não tem a Bíblia na mão, ouvintes? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu não sabia que O nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que habita em vós? El cual habita en vosotros. Que habita em nós? Que habita em vosotros. Proveniente de Deus. Proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmos. E que não sois de vosotros mismos. Está ouvindo, ouvintes? Está ouvindo, gentes? Quando aceitamos Jesus? Quando aceitamos a Jesus? Nós deixamos de ser o templo do pecado. Dejamos de ser el templo del pecado. O templo das concupiscências do mundo. El templo de las iniquidades del mundo. O nosso corpo deixa de participar das concupiscências mundanas. Nuestro cuerpo deja de participar de las iniquidades. Porque agora del mundo. É o templo. Porque ahora es el templo. Do Espírito Santo del Espíritu de Deus. Santo de Dios. Que habita em nós. Que habita en nosotros. Que habita em vós. Que habita en vosotros. Proveniente. Proveniente. De Deus. De Dios. Que não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados. Porque fuisteis comprado. Por bom preço. A buen precio. Quanto custou a tua vida, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito para Jesus? Quanto custou, irmãos e irmãs? Quanto custou a tua alma, o teu espírito para Jesus? Quanto custou? A própria vida por nós. Ele deu a vida por nós. Glorificai, pois, a Deus. Glorificai, pois, a Deus. No vosso corpo. Em vuestro cuerpo. E no vosso espírito. E em vuestro espírito. E os quais pertencem. Los cuales a Deus. A Deus. Como glorificarmos a Deus com o nosso corpo? Como glorificar a Deus com o nosso corpo? Eu já bato palma, né? Eu já aplaudo, hein? Já dou glória a Deus. Já dou glória a Deus. Mas glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Na santificação do nosso corpo. Na santificação do nosso corpo. A santificação da nossa alma e do nosso espírito. Santificando nossa alma e nosso espírito. Está escutando milhões de ouvintes? Está escutando milhões de ouvintes? Em toda a terra. Em toda a terra. Principalmente no interior das nossas igrejas. Principalmente no interior das nossas igrejas. Que estão recebendo o som aí agora. Que recebem o sonido aí agora. Preste atenção. Ponga atenção. Você, antes de aceitar Jesus. Antes de que você aceitasse Jesus. Não era o templo do Espírito Santo. Não eras templo do Espírito Nós Santo. Nós éramos o templo do pecado. Éramos templo do pecado. Templo do vício. Templo del vicio. Templo das vaidades do mundo. Templo de la vanidad del mundo. Das carnalidades. De las carnalidades. Das concupiscências do mundo. De las iniquidades del mundo. Enfim. Enfim. Éramos o ímpio. Éramos impíos. Aleluia. E o ímpio não tem o Espírito Santo. E el impío no tiene el Espíritu Santo. Mas desde o dia que aceitamos Jesus. Pero desde el día que aceptamos a Jesús. Ele perdoou todos os nossos pecados. Él perdonó todos nuestros pecados. E a prova que passamos seu tempo do Espírito Santo. Y la prueba de que somos templo del Espíritu Santo. Nós conseguimos ter força. Que tenemos ahora fuerzas para abandonar o cigarro, para abandonar el cigarrillo, a bebida alcoólica, os jogos, los juegos, os palavrões, las palabrotas, as piadas, los chistes, campo de futebol, el campo de fútbol, os programas mundanos do rádio, de la radio, a televisão, el televisor, e não achamos falta nada disso, y no nos hace falta nada de eso, nada eu acho falta disso, nada de eso me hace falta. Antes, pelo contrário. Antes, al contrario. Sinto asco. Siento asco. Sinto nojo das coisas que eu participava. Mas antes de eu aceitar a Jesus. Pero antes de aceptar a Jesús. Não era assim não, irmã. Não era assim não, irmã. Antes de eu aceitar Jesus, não era assim não, irmão. Antes de aceptar a Jesús, não era assim eu não, irmão. Eu gostava das coisas do mundo. Me gustaba las cosas. Eu amava. Yo amaba. As coisas do mundo. Las cosas del mundo. Eu amava o pecado. Amava a minha pecado. Carne amava o pecado. Mi carne amaba el pecado. E por que agora? E por que agora? Não ama igual amava. Já não ama como amava. É, porque agora ela é. Porque agora ela já é. O templo. El templo. Do Espírito Santo de Deus. E as irmãs já são o templo do Espírito Santo, irmãs? E as irmãs são já templo do Espírito Santo, irmãs? Os irmãos já são templo do Espírito Santo? Os irmãos já são templo do Espírito Santo? O templo das concupiscências do mundo ainda? Ou todavia são templo das iniquidades do mundo? Jesus, a palavra de Deus diz, toda alma que pecar... A palavra de Deus diz que toda alma que pecar... Esta morrerá. Ciertamente morirá. Em algum lugar a Bíblia chama o espírito de alma... Em algum lugar a Bíblia chama o espírito de alma... Em outro lugar a palavra de Deus chama a alma de espírito... Em outro lugar chama a Bíblia a alma de espírito... Mas o homem é composto corpo, alma e espírito... Pero el hombre está compuesto de porque corpo, a Bíblia diz, santificai-vos nos vossos corpos... Porque diz a Bíblia, santificai-vos na vossa alma, alma e no vosso espírito... E em vosso espírito... Nós somos compostos de três pessoas. Somos compostos por assim três pessoas. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como Padre, Hijo e Espírito Santo. É uma pessoa só. É uma pessoa sola. Distintas e verdadeiras. Distintas e verdadeiras. Se manifesta individualmente. Que se manifesta individualmente. Nós somos três também. Somos nós outros três corpo, também. Corpo. Alma. Alma. E Espírito. E Espírito. Você nem sabe que você é três. Nem sabias que era de um três. Só. É um no solo. É. Sim. E ainda mais. E aún más. O corpo, alma e espírito. É corpo, alma depois e espírito. Que aceitamos Jesus. Depois que aceitamos Jesus. Não pertence a nós. Não pertence a nós. Pertence a Deus. Pertence a Jesus. Porque fomos comprados por bom preço. Porque fomos comprados a bom preço. É um preço muito caríssimo. Um preço muito caro. A própria vida de Jesus. A própria vida de Jesus. O próprio sangue que derramou na cruz do Calvário. A própria sangue que derramou na cruz do Calvário. Que não há dinheiro que pague esse sacrifício. Que não há dinheiro que pague o sacrifício. Que Jesus fez para perdão dos nossos pecados. Que isso Jesus para perdão dos nossos pecados. Para a salvação do nosso corpo, alma e espírito. Do nosso corpo, alma e espírito. Portanto, vinte. Portanto, gente. Quem não aceita Jesus. El que no acepta a Jesús, está cometendo o maior pecado. Está cometendo o maior pecado. Até mesmo de uma prostituta, mais pecado que uma prostituta. Maior pecado que a prostituta. Do que o assassino. De que o assassino. Porque se uma prostituta. Porque se uma prostituta. Abandonar a prostituição. Abandona a prostituição. E aceitar Jesus. E aceita Jesus. É salva. É salvada. É o rei. Também o ladrão, o assassino. Porque também o ladrão e o assassino. Que aceitar a Jesus. Que aceitar a Jesus. De coração. De coração. Passando o seu corpo ser de Deus. Para que seu corpo seja de Deus. Sua alma e espírito. Sua alma e seu espírito. Essa pessoa é perdoada e salva. A pessoa é perdoada e salvada. Por isso Jesus diz. Por isso Jesus disse. Não te admireis. Não te admireis. E nos últimos, no último dia. De que no último dia. Vocês verem. Vocês vejam. Os publicanos. A los publicanos. Os ladrões. Os ladrões. Os assassinos. Os assassinos. Entrando no reino do céu, entrando no reino de los cielos, e vós ficades de fora. Vosotros estáis de fora. Não admireis, disse mais Jesus. Não te assombreis, disse Jesus. Que no último dia. De que no último dia. Ver as prostitutas. Ver as prostitutas. As rameiras. Las rameras. Entrando no céu. Entrando em el cielo. E vocês ficarem do lado de fora. Ustedes quedando por fora. Porque os judeus não quiseram aceitar Jesus. Porque os judíos não quiseram aceitar Jesus. Todo homem e mulher que não quer aceitar Jesus. Todo homem e mulher que não quer aceitar Jesus. Vai ficar surpreso com esta verdade de Jesus. Surpreendido com essa verdade. Porque os ladrões estão se arrependendo. Porque os ladrões estão se arrependendo. Dos seus pecados. De seus pecados. Os bandidos. Os drogados, os drogadictos, os macumbeiros e feiticeiros, os brujos e também estão abandonando seus pecados, abandonando seus pecados e entregando o seu corpo, e entregando a sua alma, seu espírito a Deus, a Deus, para como propriedade divina do nosso Deus, para que seja propriedade divina de nosso Deus. E você Deus. Que tem uma religião, e você que tem uma religião, vai ver o pecador entrar no céu. Vós ficar do lado de fora. E vosotros quedareis por porque fora. Porque não quis aceitar Jesus. Porque não quiseram aceitar a Jesus. Ah, eu tenho Jesus. Ah, eu tenho a Jesus. Era o que eu dizia também. É o que eu dizia também. É, quando meu corpo ainda era de Satanás, posso dizer. Quando meu corpo era um de Satanás, posso dizer. Só vivia fazendo as coisas que não agradam a Deus. Vivia sendo as coisas que não agradam a Deus. Contrária à palavra de Deus. Contrária à palavra de tinha Deus. Tinha uma religião, mas não tinha Deus. Tinha uma religião, mas não tinha era Deus. Congregado mariano. Era congregado de Maria. Mas não tinha Deus. Mas não tinha Deus. Era marianista e não tinha Deus. Era marianista e não tinha Deus. Ah, mas quando aceitei Jesus. Mas quando eu aceitei a Jesus. Ei, o diabo não pôde mais. O diabo não pôde mais. Entrar no meu corpo. Entrar em meu corpo. Glória a Deus, glória a Jesus. Vocês vão ver, não escuta o diabo gritar aí. Não escute a vezes o diabo gritar assim. Na boca das pessoas endemoniadas. Na boca das pessoas endemoniadas. Eu te odeio. Eu te odio. Eu quero te matar. Quero matar-te. Aleluya. Mas ele quer, mas não pode mais. Ele quer, mas não pode. Não pode fazer mais nada contra nós. Não pode fazer nada mais contra nós. Meus irmãos, aceitar Jesus é a melhor coisa desta vida. Aceitar Jesus é o melhor desta vida. Entregar o nosso corpo, alma e espírito. Entregar o nosso corpo, alma e espírito. Para Deus cuidar. Para Deus cuidar. Nós não somos capazes de cuidar dos nossos corpos. Nós somos capazes de cuidar do nosso corpo. Alma e espírito. De alma e espírito. Se nós fôssemos capazes, nós não tínhamos enfermidades. Se fôssemos capazes, não teríamos enfermidades. Mas quando o Senhor cuida de nós. Mas quando o Senhor cuida corpo, de nós. Alma e espírito. De corpo, alma e espírito. Ele cura a nossa enfermidade. Ele sana a nossa enfermidade. Resolve nossos problemas. Resolve nossos problemas. Transforma nossa vida. Transforma nossas vidas. Acaba com a depressão. Acaba com a depressão. Com a angústia. Com a angústia. Com a briga no casal. Com a peleia. Com a briga na família. Agora, igreja, nós sendo maus, pero sendo nosotros malos, fracos, imperfeitos, débiles e imperfeitos, sempre procuramos fazer bem aos nossos filhos, sempre buscamos o bem para nossos filhos. Imagine Deus, imagínate Deus, quanto bem tem feito a nós que temos aceitado a Jesus. Quanta benevolência isso com nós. Porque antes de aceitarmos Jesus, porque antes de aceitar a Jesus, somos criatura, diz a Bíblia. Somos criaturas, diz a Bíblia. Não somos filhos. Não somos filhos. Sabemos que a criatura, sabemos que a criatura é uma criança, uma pessoa, é um jovem, um jovem. Que alguém pega para cuidar dele, criar ele. Que alguém o agarra para criá-lo, para cuidá-lo. Isso é criado. É criado. Não tem direito à herança do pai, não da família. Não tem direito à herança do padre, da família. Mas o filho tem direito. Pero el hijo tiene derecho. A herança. A la herencia. A riqueza eterna. A la riqueza eterna. E a Bíblia diz. Y dice la Biblia. Que Deus tem preparado para nós. Que Deus ha preparado para nosotros. Uma grande herança. Una gran herencia. Que está guardada. Que está guardada. Na unção. En la unción. De Deus nosso Pai. Mas para entregar o nosso corpo, pero para entregar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito a Deus, nuestra alma y espíritu a Dios, temos que confiar muito, tenemos que confiar mucho, porque nós não vamos entregar nosso corpo, porque no entregaremos nuestro nossa cuerpo, alma, nosso espírito, nuestra alma y nuestro espíritu, quem não confiamos, a quien no confiamos, ele vai cuidar direitinho de nós, que él cuidará bien de nosotros, só entregamos nosso corpo, alma y espíritu, apenas entregamos el cuerpo, alma y espíritu, sabendo que só ele pode cuidar bem de sabiendo nós, sabendo que únicamente él puede cuidar bien de nosotros, quem não crê não tem esta confiança em Deus, el que no cree no tiene esa confianza. Não vai aceitar Jesus hoje. Não vai aceitar a Jesus hoje. Nem amanhã, nem depois. Tampouco, amanhã, nem depois. E Jesus vai vir. E Jesus vendrá. E ele vai ficar aí. E vai quedar assim. Porque ele não confiou. Porque ele não confiou. Que ele quer perdoar. Que ele quer perdonar. Ele quer curar. Que ele quer sanar. Ele quer transformar a tua vida. Que ele quer transformar a tua vida. Quer te salvar para o seu reino de glória. Quer salvar-te para o seu reino de glória. Quer te batizar com o Espírito Santo. Quer batizar-te com o Espírito Santo e com fogo. Para que você seja o templo do Espírito Santo. Para que seas templo do Espírito Santo. Será que você pode confiar em Deus? Assim? Será que podes confiar em Deus assim? Que faz tudo melhorar na tua vida? Que hace todo mejorar en tu vida? Se você tem esta confiança, se tens esta confiança, tenho certeza, estou seguro, que você vai tomar a decisão que hoje, tomarás a decisão hoje, vai tomar a decisão agora, tomarás a decisão agora. Aonde está a nós ouvindo? Vamos lá. Vamos allá. Milhões de ouvintes. Milhões de ouvintes. Em toda a terra que nós escuta. Em toda a terra que nós escuta. Via Brasilsat. Via Brasilsat. Via Panasat. Via Panasat. Via emissoras de rádio. Via emissoras de rádio. Via internet. Via internet. Vamos lá ver quem confia em Deus. Vamos allá ver quem confia em Deus. Quem confia em Deus aí no interior das nossas igrejas. Quem confia em Deus aí no interior das nossas igrejas. Fiquem em pé aí agora. Querem parados aí agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por vocês. E tenho certeza. E estou seguro. Que a tua vida não será mais a mesma. Que tu vida não será já a mesma. Enfermidades. Enfermidades. De problemas. De problemas. De lutas. De luchas. Tribulações. Tribulações. Angústias. Angústia. Insegurança. Insegurança. Enfim. Enfim. Tudo de ruim. Tudo de malo. Que você tem sofrido. Que has sofrido. Isso acaba. Isso termina. Desde a hora que entregamos. Desde o dia em que entregamos. O nosso corpo. Nuestro cuerpo. Alma e espírito a Deus. Alma e espírito a Deus. Deus passa. Passamos a ser um patrimônio de Deus. Passamos a ser patrimônio de Deus. Para Ele cuidar. Para Ele cuidar. Para Ele zelar. Para Ele cuidar. Quem não zela do seu patrimônio? Quem não zela do seu patrimônio? Até nós zelamos do nosso patrimônio. Até nós cuidamos do nosso perecível. Patrimônio, que é perecível. Muito mais Deus cuida do nosso corpo. Muito mais cuidará Deus da nossa alma, do nosso espírito. Nossa alma e espírito. Aqui também. Aqui também. Os que não ficaram em pé, que ainda não são crentes, fiquem em pé. Os que todavía não se pararam. Lá nas arquibancadas também. Allá nas tribunas também. Se você, se usted tomar essa decisão. Tomar essa decisão. Você vai ser surpreendido. Você vai ser surpreendido. Com a tua transformação. Com a transformação. Porque teu corpo vai ser cuidado por Deus. Porque teu corpo será cuidado por Deus. Entrega o seu corpo para o médico cuidar. Quando você entrega o corpo para o médico cuidar. O médico opera, retalha seu corpo e fica as dores, o sofrimento, a cicatriz. E o médico opera teu corpo porque ele mas Deus é diferente. Pero Deus é distinto. Ele faz tudo isso e muito mais. Ele hace todo eso y mucho sem más. Cortar, sem anestesia. Sin cortar, porque ele é o autor do nosso corpo. Porque ele é o autor do nosso corpo. E nosso corpo, quando entregamos a Jesus, e quando entregamos nosso corpo a Jesus, é propriedade de Deus. É propriedade de Deus. Que maravilha. Que maravilha. Vem aqui à frente toda essa multidão que está em pé. Vem aqui à frente da multidão que vem está aqui, parada. Eu quero orar por vocês. Vem aqui, quero orar por vocês. Irmãos de outros ministérios. Irmão de outro ministério. Que quer ser propriedade de Deus a partir de agora. Propriedade de Deus a partir de agora. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Não se acanhe, vem à frente em nome de Jesus. Pena, vem à frente em nome de e Jesus. E a tua vida não será mais essa vida. E a tua vida não será já a mesma. De dor. De dolor. De sofrimento. De sofrimento. De angústia. De angústias. Porque tem alguém. Porque há alguém. Que cuida de você a partir de agora. Cuidará de você a partir de agora. De noite. De dia e de noite. Ele nem dorme. Ele nem dorme. O guarda de Deus, guarda do seu povo, não dorme. Ele guarda de seu povo, não desça dorme. Das galerias aí, irmãos. Bajem de las tribunas aí. Aí das arquibancadas. De las tribunas. Vem à frente. Venga adelante. Chega, está sofrendo. Basta de sofrer. Porque você tem resistido. Porque has resistido. E não quer entregar teu corpo, alma e espírito a Deus. E não quer entregar teu corpo, alma e espírito a Deus. E a Bíblia diz que você é a propriedade de Deus. E diz a Bíblia que é propriedade de Deus. Corpo, alma e espírito pertence a Deus. Corpo, alma e espírito pertence a Deus. E não a você, meu irmão católico. A ti mesmo, irmão não católico. Não você, minha irmã católica. Não você, minha irmã católica. Ou de outra religião. De outra religião. Os irmãos crentes também de outros ministérios. Crentes de outro ministério. Vem à frente, irmão. Vem à frente, irmão. Para que teu corpo a partir de agora. Para que teu corpo a partir de agora. Pertença a Deus. Pertenezca a Deus. Alma e teu espírito também. E teu espírito também. E aí teu corpo será o templo. E entonces tu cuerpo será el Espírito templo. Santo de Deus. Del Espíritu Santo. De Deus. Sabe o que é isso? Espírito Santo habitar em nós. Sabe o que é isso? O Espírito Santo habitar em nós. Tudo muda. Aleluia. Tudo transforma. Tudo se transforma. Quem mais quer ter o Espírito Santo em sua vida? Quantos mais querem ter o Espírito Santo em sua vida? Se humilha agora e vem à frente em nome de Jesus. Humilha-te agora e vem à frente em nome de Jesus. E Deus irá te abençoar. E Deus te vai bendecir. Como nunca você pôde imaginar. Como nunca podiste imaginar. Vem, irmão de outros ministérios também. Vem, irmão de outros ministérios também. Olha a tua vida como é que está, irmão. Mira a tua vida como está, irmão. Você não entregou de corpo, alma e espírito a Deus? Não te entregaste de corpo, alma e espírito para Deus? Sim. Como entregou? Sim, me entreguei, mas você não é propriedade de Deus? Não eres propriedade de Deus? Deus, a Bíblia condena assistir televisão, você assiste televisão? A Bíblia condena ver televisão e tu vês televisão? Você não é propriedade de Deus? Então você não eres propriedade de Deus? Teu corpo não é de Deus? Teu corpo não é de Deus? A Bíblia diz para não tomar cerveja nem bebida alcoólica? A Bíblia para não tomar cerveja nem bebida alcoólica? Você toma? Não, você manda em você, seu corpo, não é Deus que está mandando? Então se você manda em seu corpo e não Deus? A palavra que manda, irmãos. Deus manda na sua palavra, nós dá aqui a receita como devemos viver aqui nesta vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, milhões de ouvintes. Vamos, milhões de ouvintes. Em toda a terra. Em toda a terra. Orar conosco agora. Orar conosco aceitando agora. A Jesus. Aceitando a Jesus. Aí no interior das nossas igrejas. Aí no interior das nossas igrejas. Estão recebendo o som aqui da sede mundial agora. O sonido da sede mundial agora. Vamos em frente ao púlpito. Vamos em frente ao altar. Para que você não seja mais de você mesmo. Para que não seja já você de ti mesmo. Mas você pertence a Deus agora. Para que pertença a Deus agora. Teu corpo, tua alma, teu espírito é de Deus. Alma e espírito é de Deus. Vou ler mais uma vez. Vou ler uma vez para você não ter dúvida. Para que não tenhas dúvida. Para você ver que isso não é de mim. Para que veja que isso não está é do próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus falando conosco. Escutem, amável audiência em toda a terra. Escute, amável audiência em toda a terra. Ou não sabeis que o nosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo. É o templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. Que habita em vós. Que habita em vós outros. O Espírito Santo, além do nosso corpo, seu templo, ele habita em nosso corpo. Fíjense, além de ser. Proveniente de quem? Proveniente de quem? De Deus. De Deus. E que não sois de vós mesmos. E que não sois de vós outros mesmos. Então, depois que o Espírito Santo habita em nós. Depois que o Espírito Santo habita em nós. Nós não mandamos mais em nós. Não mandamos nós outros em nós. O Espírito Santo que ilumina todas as coisas de Deus. O Espírito Santo que alumbra todas as coisas de Deus. Para nós fazer conforme a vontade de Deus. Para ser conforme a vontade de Deus. Porque fostes comprados. Porque fuisteis comprado. Pela vida de Jesus. Por la vida de Jesús. Pelo sangue de Jesus. Por la sangre de Jesús. Que não há dinheiro, nem prata, nem ouro, nem riqueza alguma que possa resgatar uma alma. Que não há riqueza alguma que possa resgatar uma alma. E todos nós fomos comprados. E fomos nós outros todos pago comprados. Pago esse preço tão caro. Com este preço tão caro. Da própria vida de nosso Jesus. Da própria vida de nosso Jesus. Porque fostes comprado por bom preço. Porque fuiste comprado a bom preço. Glorificai a Deus. Glorificado a Deus. No vosso corpo. Em vosso corpo. E vosso espírito. E em vosso espírito. E os quais ouvinte. Grite com nós outros, hoje inteiro. Meu Deus. Meu Pai. Meu Padre. Perdoa os meus pecados. Perdoa meus pecados. Porque eu não sabia. Porque eu não sabia. Que o meu corpo. Que o meu corpo. E o meu espírito. E o meu espírito. Pertencem a Deus. Mas agora eu sei. Que o meu corpo. Que meu corpo. A minha alma e o meu espírito. Que minha alma e meu espírito. Pertencem a Deus. Pertencem a Deus. E é por isto, meu Pai. E é por isso, Padre. Que eu tomei a decisão agora. E aceito a Jesus. E aceito a Jesus. Como único Salvador. Como único Salvador. Como único Salvador. Como único Salvador. Como único Salvador. Como único Salvador. Da minha alma. Eu sei, meu Pai. Eu sei, meu Padre. Que a partir de agora. Eu sou templo. Sou templo. Do Divino Espírito Santo de Deus. Do Divino Espírito Santo de Deus. Que habita em mim. Habita em mim. E conforme o Espírito Santo. Conforme o Espírito Santo. Habita em mim. Habita em mim. Todos os males da minha carne. Todos os males da minha carne. Vai desaparecer. Vai desaparecer. Todos os problemas da minha vida. Serão resolvidos. Serão resueltos. E muito mais ainda. Muito mais todavia. O perdão dos meus pecados. O perdão dos meus pecados. E a salvação. E a salvação. Da minha alma. Da minha alma. Meu Deus. Meu Deus. Não me deixe. Não me deixes. Pecar contra ti. Pecar contra ti. Porque agora. Porque agora. Sou de Deus, de corpo, alma e espírito, e Espírito Santo agora, Espírito Santo agora, habita no meu corpo mortal. Oh, que lindo, Senhor. É aceitar a Jesus. Que lindo, Senhor. Abandonar os nossos pecados. Para o teu Espírito Santo. Para o teu Espírito Santo. Habitar. Habite. Em nossos corpos mortais. Em nossos corpos mortais. Oh, meu Deus. Oh, Deus meu. Estou feliz. Estou feliz. pela minha decisão que tomei agora. Em ser concreto em Jesus, e desta igreja, pentecostal. Deus é amor. Deus é amor. Oh, meu Deus! Oh, meu Senhor! Eu te amo. Porque foi o Senhor. Foi o Senhor. Quem me amou primeiro? Quem me amou primeiro? Ah, Senhor. Senhor. Eu nem sei como pedir. Eu sei como pedir. Calabariana lavar. Mas eis-me aqui agora. Eis-me aqui agora. Como um crente fiel em Deus. Um crente fiel em Jesus. E no Divino Espírito Santo. Que habita em mim agora. Ah, Senhor. Esta igreja agora. É a minha igreja. Amém. Glória a Deus. Grito outra vez. Meu Pai. Escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Quem grite amém. Minutinho, irmãs e irmãos. Minutico, irmãos e irmãs. Milhões de ouvintes que oraram conosco. Milhões de ouvintes que oraram conosco. Parabéns pela fé de vocês. Felicitaciones por la fe de ustedes. Quem aceita Jesus tem uma fé gigante. El que acepta Jesús tiene una fe gigante. É tremenda a fé de quem aceita Jesus. Es tremenda la fe del que acepta Jesús. E agora muito mais ainda. Y ahora mucho más todavía. Porque agora sois o templo do Espírito Santo. Porque son templo del Espíritu Santo. Aguarde aqui, irmãs. Esperen aquí, hermanas. Que a igreja tem um novo testamento de Jesus para dar para vocês. Que tiene la iglesia el nuevo testamento de Jesús para dar a ustedes. Esse texto que eu li hoje é do Novo Testamento de Jesus. Texto que leí hoy es del Nuevo Testamento de Jesús. Vamos dar para todos vocês que aqui estão em frente ao altar de Deus. Vamos darle a ustedes que están aquí frente al altar. Glória de Dios. Glória a Deus. Venha ver se volta, irmã, volta a receber. Vuelva para recibir. Para você aprender mais de Jesus. Para que aprendas más de Jesús. Aleluia, glória a Deus. Ouvintes. Ouvintes. Agora não sois mais do mundo. Agora já não sou mais do mundo. Seu corpo não é mais do mundo. Tu corpo já não é mais do mundo. Seu corpo não é mais do pecado. Tu corpo já não é mais do pecado. Seu corpo não é mais do vício. Tu corpo não é mais do vício. Seu corpo não é mais do sofrimento. Tu corpo não é mais do sofrimento. Seu corpo não é mais do câncer, da AIDS, da SIDA. Já não é mais do câncer, do SIDA. Não é não. Não. Seu corpo agora é de Deus. Tu corpo agora é de Deus. Deus vai cuidar do teu corpo. Deus cuidará do teu corpo. Você não soube cuidar até hoje. Porque não soubeste cuidar até hoje. É verdade. É maravilha. Nós sabemos cuidar de nós mesmos. Sim, nós sabemos cuidar de nós mesmos. Escute bem uma palavra, ouvinte. Escute bem esta palavra, gente. Agora vocês não sois mais criaturas. Agora já não são mais criaturas. Porque aceitaram Jesus. Porque aceitaram a Jesus. Quem não aceita Jesus ainda é criatura de Deus. Ele que não aceita Jesus é todavia criatura filho. De Deus e não filho. Deus dá tudo o que ele precisa materialmente falando. Deus dá tudo quanto necessita materialmente falando. Mas não tem direito à herança da salvação da vida eterna. Pero não tem direito à salvação da vida eterna. Porque não é filho. Porque não é filho. Só se torna filho quem aceita Jesus. Solamente se acha filho o que aceita filho Jesus. De Deus. El hijo de Dios. Note bem. Fíjense bem. Um filho tem toda a liberdade. Un hijo tiene toda la libertad. De conversar com seu pai. De hablar con su padre. Falar com seu pai. Hablar con su padre. Ele não precisa, você como criatura. Usted como criatura. Usava intermediários. Utilizava os intermediários. Igual eu quando era criatura. Igual eu quando era criatura. Eu usava meus santos. Utilizava os meus santos. Pensando que meus santos. Pensando que meus santos. Ia interrogar, rogar a Deus por mim. Iam interceder por mim delante de Deus. Não sabia nada da palavra de Deus. Equivocado, não sabia nada da palavra de Deus. Depois que passei a ser filho. Depois que passei a ser filho. Quando aceitei a Jesus. Quando aceitei a Jesus. Aí eu descobri. Descobri então. Que tinha pleno direito. Que tinha pleno direito. De pedir tudo direto a Deus, meu Pai. De pedir tudo directamente a Deus, meu padre. É a Bíblia que diz. É a Bíblia quem lo diz. É que nós agora, depois que aceitamos Jesus. Que agora, depois que aceitamos Jesus. Podemos entrar no santuário de Deus. Podemos entrar no lugar santíssimo de Deus. E pedirmos. E pedir. Com toda ousadia. Com toda liberdade. Como filhos. Como filhos. De Deus. De Deus. Antes nós não tínhamos esse direito. Antes não tínhamos esse direito. Porque não éramos criatura, não éramos filho de Deus. Porque éramos criatura e não hijos de Deus. E agora como filhos. E agora como hijos. Porque aceitamos a Jesus. Porque aceitamos a Jesus hoje antes. Podemos entrar no santuário de Deus. Podemos entrar no lugar santíssimo de Deus. Tudo que precisarmos. E pedir tudo quanto necessitamos. Tudo que necessitamos. Tudo quanto necessitamos. Agora já temos esse direito. Agora já temos esse direito. E antes nós usávamos em outros meios. Antes utilizávamos outros porque meios. Porque não íamos diretamente a Deus. Não íamos diretamente a Deus. E Deus nem ia nos ouvir também. E Deus tampouco nos ia escutar tampouco. Também os nossos intercessores nada fizeram por nós. E nossos intercessores tampouco fizeram nada por nós. Deus, experiência, não adianta dizer que não, ouvintes. Não adianta dizer que não, gente. Mas aí está, agora, meus irmãos e irmãs. Pero aí está, irmãos e irmãs. Precisa usar os santos para interrogar por vocês. Não hace falta que utilize os santos para que interceda por vocês. Vocês agora são filhas. Agora são hijas. Filha tem direito. El hijo tiene derecho. Quem de vocês tem liberdade que tem pais vivos? Quantos de vocês têm padre e hijo? Mães vivas. Madres vivas. E ainda estão vivos, você pode falar com eles já, sem pedir, sem até sem pedir licença para entrar na casa deles. E pode falar com eles sem... Entra com ousadia, com aquela sem liberdade. Pedir, sem pedir permissão, com a liberdade. Quem tem pais e tem esta oportunidade de falar com os pais, abane as mãos. Quem tem padre tem a liberdade de falar com os pais. As irmãs também. Você não tem mais pai? Não tem já padres? Muitos já não têm pai. Muitos não têm já padre. Mas agora vocês podem ir até com seu pai que está no céu. Pero ahora puedes directo con tu padre que está en el cielo. Estou falando disso para vocês entenderem. Hablo apenas para que entiendan. Que hora? Se tem a liberdade de falar com nosso pai terreno sem precisar pedir para alguém. Se é liberdade de falar com o padre terrenal. Avisa lá meu pai que eu preciso falar com ele. Avisa meu padre que tenho que falar com ele. Que ele vem aqui ou me chame lá, não. Que ele vem aqui ou me chame lá. Agora não, você já liga, pai, eu vou aí agora, aleluia, glória a Deus. Agora não chama, você disse, eu vou aí agora. Pai, mãe. Padre, madre. Chega lá e pede tudo o que você precisa pro pai e pra mãe. Pede ou não pede? Chega lá e pede tudo o que ela necessita. Assim agora somos nós. Assim agora somos nós. Antes nós não tínhamos esse direito. Antes não havia este direito. De chegarmos no santuário de Deus. De chegar ao santuário de Deus. E pedirmos com toda a liberdade. E pedir com toda a liberdade. E agora temos. Pero agora temos. Porque somos filhos. Porque somos filhos. Então, meus irmãos, vão pedir e vão receber. Então, meus irmãos, vão pedir e vão receber. Vão pedir tudo aquilo que vocês pediram antes e não receberam. Pedirão o que antes pediram e não receberam. E agora vão pedir e vão receber. E agora pedirão e receberão. Por quê? Porque antes vocês eram criatura, irmãs. Porque antes eram criatura, irmãs. Agora vocês se tornaram filhas. Mas agora se fizeram hijas. Pela aceitação a Jesus. Por aceitação a Jesus. Pelo sacrifício que Jesus fez por nós no por Calvário. Por sacrifício que hizo Jesus por nós no Calvário. Os irmãos também vão voltar a pedir a Deus tudo aquilo que vocês pediram e nunca receberam. Os irmãos também pedirão o que antes pediram e não receberam. E vão receber agora. E vão receber agora. Porque agora vocês têm liberdade de falar direto com o Pai. Porque agora é liberdade de falar direto com o Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu também pedia tanta coisa quando era congregado Mariano. Eu também pedia tantas coisas quando era congregado de Maria. Não recebia nada. E não recebia nada. Porque aceitei Jesus. Depois que aceitei Jesus. Deixei de meus intermediários. Deixei de meus intermediários. E passei a falar direto com o Senhor. E passei a falar diretamente com o Senhor. E ele não só me abençoou a mim. E não apenas não me bendito a mim. Tem muitos que vêm aqui e recebem o milagre, a bênção. Sino que há muitos que vêm aqui. Porque eu peço por vocês também. E recebem bendição e milagre porque pedem por vocês também. Mira que diferença, é? Se eu fosse católico ainda até hoje. Se for católico um até hoje. Se eu tivesse entregue meu corpo, alma e espírito a Deus. E não viesse entregar meu corpo, a Deus, alma e espírito a Deus. Deus não ia me ouvir. Deus não me ia escutar. Vocês também não eram ouvidos por Deus. Eles tampouco seriam ouvidos. Se Deus ouvia, não respondia. Se Deus ouvia, não respondia. Mas agora é diferente. Mas agora é distinto. Filhos. Hijos. Filhos de Deus. Hijos de Deus. Pai não sabe negar nada para o filho. El padre no puede negar nada al hijo. Tudo que é bom, o pai está disposto a dar ao filho. Tudo quanto é bom, o padre quer dar ao filho. Que Deus abençoe. Que Deus bendiga. Eu me sinto tão entusiasmado. Me sinto tão entusiasmado. De ver tanta gente aceitando Jesus. De ver tanta gente aceitando Jesus. Em pleno dia de trabalho. Em pleno dia laboral. Tremendo! Isso é tremendo! Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Eu lembro, irmãos. Me recuerdo, irmãos. Depois que eu aceitei Jesus. Depois que eu aceitei Jesus. Quando eu pedi a primeira vez para Deus. Quando eu pedi a primeira vez para Deus. Deus me deu um milagre. Deus me deu um milagre. Eu me assustei. Eu me assustei. Que eu tinha pedido tantas vezes antes e não recebi. Havia pedido tantas vezes antes e não recebi. Aí eu adquiri uma experiência muito grande. Então adquiri uma experiência muito grande. E vocês vão ter esta mesma experiência. E tendrão a mesma experiência. Milhões de ouvintes, muita atenção. Deus, gente, atenção. Olha que palavras que podem te ajudar. Mira que palavras que te podem ajudar. Todos fumantes. Todos os fumantes. Estão perecendo. Estão perecendo. Com câncer. Com câncer. Por causa da nicotina do cigarro. Devido à nicotina do cigarrillo. Ouvintes queridos. Ouvintes queridos. A estatística dos médicos cientistas. A estatística dos médicos cientistas. Em convenções mundiais. Em convenções mundiais. Podem afirmar categoricamente. Podem afirmar com segurança. Que o cigarro. Que o cigarrillo. Com sua nicotina. Com sua nicotina. Está matando. Está matando. Entre os fumantes. Entre os que fumam. Mais de 6 milhões. Mais de 6 milhões. Mais de 6 milhões de fumantes. Mais de 6 milhões de fumantes. Estão morrendo por ano, ouvintes. Morrem ao ano, gente. No mundo inteiro. E o mundo todo. Proveniente da nicotina do cigarro. A nicotina do cigarrillo. Que dá câncer em todos os fumantes. Que provoca câncer nos que fumam. Mas não fique triste, irmãos, que fuma, irmã que fuma. Mas não fique triste, você que fuma. Você aceitou Jesus agora? Você presta Jesus agora. Você vai pedir, eu vou pedir também pela tua libertação agora. Entenderás, eu pedirei também por tua liberação mesmo agora. Mesmo que você esteja com câncer. E aunque tenhas câncer. Só em você rasgar aí, ouvintes, tua carteira de cigarro. Apenas com romper o cigarrillo aí, ouvintes. Já é curado o teu câncer. Já será sanado do câncer. E agora você é filho. Porque agora eres hijo. Não é mais bastardo. Já não eres mais um bastardo. Não é mais. Teu corpo já não é mais do mundo, não é mais do vício, não é mais do pecado. Já não é mais do mundo, é do vício e do pecado. Por isso Deus te liberta agora. Por isso Deus te libera agora. Olha, eu tinha pedido já duas vezes para Deus me libertar do cigarro. Já havia pedido já duas vezes para que Deus me libertasse do cigarro. Antes de aceitar a Jesus. Antes de aceitar a Jesus. Continuava fumando até pior. Seguia fumando a um pior. Mas depois que o dia que aceitei Jesus. Mas depois que eu aceitei Jesus. Eu pedi para Deus me libertar. Pedi para que Deus me liberara. Nunca mais. Nunca mais. Hoje faz 53 anos. Hoje cumpre 53 anos. Que a maldição. Que a maldição. Do cigarro. Del cigarrillo. Que mata com câncer. Que mata com câncer. Nunca mais. Nunca mais. Entrou em meus lábios. Entrou irmãs, em meus lábios, irmãos. Deus é minha testemunha. Deus é meu testigo. Nunca mais a bebida alcoólica entrou em meus lábios. Nunca mais a bebida alcoólica entrou em meus lábios. Enfim. Não, eu tenho aí na livraria da igreja. Tenho na livraria da igreja. Um pequeno livretozinho do meu testemunho. Um pequeno livro de minha biografia. Quem lê essa pequena biografia minha? Ele que lê a biografia minha. É, vai ficar maravilhado. Quedará maravilhado. Como Deus pode transformar a vida de um homem assim? Como Deus pode cambiar a vida de um homem assim? Aleluia, glória a Deus. Transforma, já transforma a vida de vocês também. Transforma, transforma. Então vamos, ouvintes. Vamos, ouvintes. Aí no interior das nossas igrejas. No interior das nossas igrejas. Quem tem cigarro aí na bolsa, irmãs? Tem cigarrillo na carteira, irmãs? Irmãos, tem cigarro no bolso. Irmão, com cigarrillo aí no bolsillo. Atire em cima do púlpito aí agora. Tire aí no altar agora. Para nossos pastores destruir. Para que os pastores destruam. Senão o diabo vai te matar com câncer. Senão o diabo te matará com câncer. Porque o cigarro. Porque o cigarrillo. Tem a nicotina. Tem a nicotina. Que dá o câncer na tua garganta, o esôfago no teu estômago. Câncer em garganta, esôfago e até câncer no sangue. E até câncer em la sangre. Porque os próprios médicos comprovaram. Porque os médicos são comprovados. Que os fumantes. Que os que fumam. O seu sangue é negro. Sua sangue é negra. Igual saco de silícia. Igual que ele proveniente da nicotina do cigarro. Proveniente da nicotina do cigarrillo. E quem não fuma. E ele que não fuma. Seu sangue é rosinha. Sua sangue é rosadito. É bonito. É bonito. Louvado seja Deus. Alabado seja Deus. E aqui entre nós, quem fuma, levante a mão, eu quero orar por você. E entre nós, outro, que fuma, alce as mãos, quero orar porque por você. Porque sei que Deus vai me ouvir mais uma vez. Porque sei que Deus me ouvirá uma vez mais. Porque agora tenho o direito de entrar no santuário de Deus e pedir a Ele. Porque agora tenho o direito de entrar. Com toda a liberdade. A presença de Deus e pedir então, com toda a liberdade. Fuma, banhe a mão, quero orar por vocês quem também. Quem fuma, alce as mãos, quero orar por vocês também. Irmãs que estão com cigarro no, na bolsa. Irmãs que têm o cigarrillo na carteira. Levanta a tua carteira de cigarro, amada irmã. Levanta a carteira de cigarrillo. Como um ato de fé a Deus. Não como se acanhe. De fé a Deus. Não tenhas pena. Não há motivo de se acanhar. Não há motivos para ter fé. Agora você é uma vitoriosa. Porque agora é vitoriosa. Deus abençoe sua fé. Segura levantada, irmã. Mantenha ela alçada. Ai, que fé bendita, irmã, tem. Mira que fé bendita, irmã. Isso é fé que abala o mundo, irmã. Segura levantado. Não baixe não, irmã. Mantenha ela alçada, não baixe. Segura levantado o tempo todo. Hoje vamos orar. Sostenha ela levantada. Quem dos irmãos tem também, levanta bem alto. Irmãos, também, alça bem alto. Isso que é fé, meu irmão. Levanta mais alto o teu cigarro. Levanta mais alto o teu cigarrillo. Carteira, cigarro, fumo e corda. Cigarrillo. Cigarro de palha, cachimbo, charuto. La pipa, lavar. Aleluia. Todos vocês que amam a Deus mais do que o cigarro. Todos que amam a Deus mais que o cigarrinho. E confiem em Deus. E confiem em Deus. Por isso entregou a tua vida a Deus, porque por confia em Deus. Entregaste a tua vida a Ele, porque confia em Deus. Joga o cigarro aqui em cima do púlpito, irmão. Tira o cigarrinho aqui. Joga aqui em nome de Jesus. Tire aqui em nome de Jesus. Joga para não rasgar para vocês. Joga. Tire aqui para que joga, meu irmão. Joga, joga, joga. Tire. Olha a chuva de cigarro, igreja. Olha o cigarro. Mais cabelo, cigarro. Estão vendo? Antes você nunca teve força de jogar a tua carteira de cigarro. Antes não havia força para tirar a cigarro. E agora por que você teve força? E agora por que tuviste força, irmão? Porque o Espírito Santo já está no teu corpo. Irmão também, as irmãs aqui também nunca tiveram força de jogar o cigarro. Irmã também, tampouco havia força para antes ter o cigarro. E por que conseguiram jogar agora, tiveram força? Pudieram ter força porque para já tirar-lo. É o templo do Espírito Santo de Deus. Maravilha! Toda a igreja em pé. Toda a igreja parada. Vamos, ouvintes, orar a Deus. Ouvintes, orar a Deus. Tá vendo, ouvintes? Quem deu força para você rasgar teu cigarro? Mesmo, gente, ele que te dá força para romper o cigarrillo. Os drogados, destrua as drogas também. Drogadictos, rompa a droga que também. É Deus que te deu esta força agora. É Deus que te dá a força porque agora. Porque orou comigo aceitando a Jesus. Porque oraste comigo aceitando a Jesus. Todos levantem mãos santas a ir sem contenda, igreja. Todos levantem as mãos santas sem ir. Agora a festa no céu. Porque agora é festa que em que é isso aí? Que é isso aí? O que, que é? Não sei o que, que é. Remédio. Que é isso? Remédio? Aí pessoa que Deus já curou aí. Mire, gente, que Deus já sanou. Uma caixa de remédio, olha aí. Uma caixa de remédios. De medicamento. De medicinas. Tá vendo? Estão vendo? Deus curou, não precisa mais tomar remédio. Deus sanou, aí, irmão, a medicina. É do irmão aqui. É do irmão aqui. Vamos ver o que o irmão sofria aqui. Vamos ver de que sofreu o irmão. Quem tem o microfone volante aí? Quem tem o microfone hoje inalâmbrico? E ainda vamos procurar o microfone. Vamos buscar o microfone. Mas vamos orar. Fala, todos vamos orar. Dando glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Deus do milagre, Deus das maravilhas, Deus do perdão, da salvação. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Deus e não nos homens. Nós confiamos em Jesus e não nos homens. Por isso entregamos nosso corpo, nossa alma, nosso espírito a Deus agora, para Deus cuidar de nosso corpo, para Deus cuidar da nossa alma, para Deus cuidar do nosso espírito, como filhos de Deus, temos agora direito, temos toda a liberdade de pedir diretamente a Deus, ó Pai, perdoa essas irmãs e irmãos, liberta do cigarro, da bebida alcoólica, do jogo, liberta do adultério, da prostituição, liberta todo o mal em nome de Jesus, responde, ó Deus, a oração a favor dos milhões que oraram conosco, aceitando Jesus Cristo como único Salvador das suas almas. Nós recebemos todo mundo agora, como crentes da nossa igreja, pentecostal Deus de amor, para congregar na mesma no seu país, no seu departamento, na sua província, na sua cidade, congregar na igreja pentecostal Deus de amor, para juntos acordarmos na avenida de Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Querida igreja. Querida igreja. Nesse momento nós vamos entregar o brinde da igreja para os irmãos, vamos para as irmãs. O obsequio da igreja para irmãos e irmãs. E as irmãs que não têm a Bíblia, vamos dar o Novo Testamento em Jesus. Para os que não têm a Bíblia, entregaremos o Novo Testamento. Tem 27 livros. O Novo Testamento é 27 livros. A Bíblia é composta do Velho Testamento. A Bíblia está composta do Velho Testamento. E do Novo Testamento também. E do Novo Testamento também. E esse texto sagrado que eu preguei hoje. Esse texto sagrado que eu prediquei hoje. É do Velho Testamento. É do Novo Testamento. É do Novo Testamento. Do nascimento de Jesus para cá. É desde o nascimento de Jesus para cá. Está escrito aí, Novo Testamento. Está escrito assim, Novo Testamento. Só um minutinho, irmão, só um minutinho, por favor. Um minutinho, irmão. Então, deixa eu explicar para vocês. Deixa eu explicar para vocês. Então vocês vão pegar o Novo Testamento, que tem 27 livros no Novo Testamento. Novo Testamento. como ele ensinamento para a nossa salvação, para a nossa cura, a solução do nosso problema. Ensinança para a salvação. Paz para o nosso lar, nossa família, enfim. Paz para o lugar tudo que é glorioso, maravilhoso. Tudo quanto é glorioso, maravilhoso. Sublime. Amável. Você vai encontrar na palavra de Deus. Encontrará-se na palavra de Deus. Só um minuto, irmão. Vamos, irmão, aqui deixar o nome para me orar para vocês também. Deixe o nome para orar por vocês. E as que precisam de alguma ajuda financeira, ou seja, mantimento em casa, a igreja vai ajudar. A igreja vai ajudar. Aí deixa o endereço também. Vamos aqui à minha esquerda, irmãs. Aqui à minha esquerda. Receber o Novo Testamento de Jesus. Receber o Novo Testamento de Jesus. Receber o brinde da igreja. Receber o obsequio da igreja. Vão ser mais abençoados do que já estão. E serão mais abençoados. Vamos lá, irmãos. Eu vou esperar vocês voltar, irmãs e irmãos. Vou esperar que voltem, irmãos e irmãs. Para depois eu chamar pela revelação do Espírito Santo. Para depois chamar pela revelação do Espírito Santo. A todos vocês. A todos vocês. Vamos, irmãos, aqui à minha direita também. Vamos, irmãos, à minha direita também. É, receber os brindes da igreja gratuitamente. Isso é brinde de graça. É brinde de graça ou não é? Tá vendo que é bom confiar em Deus, igreja? Grita meu corpo! Minha alma! E o meu espírito também! Pertence a Deus! É por isto que eu sou! Que eu sou! Propriedade do meu Deus! E Ele cuida de mim! Como sua propriedade! Eu sou pobre e necessitado, mas Deus, o Senhor, cuida de mim. Jesus está aqui, igreja. Estou sentindo Ele aqui. Quando aqui cheguei, Ele me falou. Quando eu cheguei aqui, Ele me disse. Eu aqui estou. Glória a Jesus. E aonde Jesus está? E onde Jesus está? Acontece coisas tremendas. Ocorrem coisas tremendas. Vamos fazer oração para o interior das nossas igrejas. Vamos fazer oração para o interior das nossas igrejas. Porque muitas delas já estão na hora de terminar o culto lá no interior das nossas igrejas. Muitas delas já estão no horário de terminar. Vamos orar por eles agora. Fiquem vamos em pé, igreja. Agora querem parar da igreja. Deus já vai curar aqui também mais do que já curou. Que Deus vai sanar mais do que já sanou. E já tem muita gente curada, nem sabe que está curado. Aí muita gente sanada que nem sabe. É verdade. Ficou tão atraído pelas palavras do Senhor que nem percebeu a tua cura. Olha a dor que você chegou sentindo ela. Que dele ela? Mira o dolor que tenias. Onde está? Que dele a dor que você chegou sentindo, irmã? Que dele? Onde está o dolor que tenias, irmã? Que dele, irmã, a dor que você chegou sentindo? Onde está, irmã, o dolor que tenias? Se a dor desapareceu, é claro. Se o dolor desapareceu, é claro. Que Jesus já curou a tua enfermidade. Porque Jesus já sanou a tua que enfermidade. Que causava esta dor. Milhões de ouvintes gritem conosco. Se ouvintes gritem conosco. Principalmente. No interior das nossas igrejas. No interior das nossas igrejas. Grita, meu Deus. Meu Pai. Perdoa os meus pecados. Porque meu corpo, a minha alma e meu espírito pertence a Deus. E nós somos propriedade de Deus. Se o Senhor cuidar de nós, ó Deus e Pai, cura agora minhas enfermidades. Porque somos, ó Pai, propriedade do Senhor. Meu Deus, resolve meus problemas. Porque agora somos de Deus. Não somos de nós mesmos, não. Somos de Deus. E o nosso corpo é de Deus. Nossa alma é de Deus. Nosso espírito é de Deus. E somos também o templo do Divino Espírito Santo de Deus. Todos dando glória, glória, glória, glória, glória, glória. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, olha esse mar de gente em tua presença, Senhor, clamando a ti, esse povo que pertence ao Senhor, essa igreja, esse povo dessa igreja, a propriedade do Senhor, meu Deus, para ser curar agora, zelar da tua propriedade que tem terra, oriunda da baia, na larga distância, interior das nossas igrejas, por agora, para agora, lançamos problema agora, ó Deus poderoso, tenha certeza que o Senhor agora está operando na vida dos milhões, é de gente, a larga distância, além das fronteiras, além dos mares, além do oceano, em toda a terra. Opa, calada, sonhada. Responde, responde, meu Deus, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem diz amém? O milagre já aconteceu. O milagre já ocorreu. Podem sentar, igreja. Podem sentar, senhor. Tem uma pessoa. Aí uma persona. Chegou com tanta dor aqui. Chegou com tanto dolor aqui. Na caixa do peito, desse osso do peito. E na caixa pectoral. É. Que estava sentindo até mal. Que se sentia até mal. E essa dor sumiu. E o dolor desapareceu. Onde está essa pessoa que a dor sumiu? Onde está essa pessoa que o dolor desapareceu? Era aqui, em frente ao peito, onde estou batendo, nessa altura que estou batendo. Justo aqui em el pecho, la altura que estoy golpeando. Onde está essa pessoa? Vem à frente. Onde está a pessoa? Vem à frente. Nós queremos te ouvir. Queremos ouvir-te. Tem mais uma pessoa. Há uma pessoa mais. Estava sentindo dor horrível nos seus pulmões. Tinha dolores horríveis nos pulmões. Esta pessoa estava com tuberculose nos pulmões. Tenía esta persona tuberculosis en los pulmones. Y ahora sumió esas dolores de tus pulmones. Y ahora ya no está el dolor en los pulmones. Ven aquí al frente también, queremos te oír. Ven aquí al frente, queremos oírte también. Hay más una persona. Hay una persona más. Que estaba con dolor en los rins. Que tenía dolores en los riñones. Había infección en los rins. Había infección en los riñones. Y las dolores sumieron. Y los dolores ya no están. Porque Dios curó esa infección de tus rins. Porque Dios sanó la infección en los riñones. La cuarta persona. La cuarta persona. Ya curada pelo don del Espíritu Santo de Dios. Sanada por el don del Espíritu Santo de Dios. A pessoa que estava com dor da sinusite. Tenia a pessoa dolor por la sinusitis. E a dor da sinusite sumiu. E o dolor da sinusite desapareceu. Porque Deus curou a tua sinusite agora. Porque Deus sanou a tua sinusite. Vem aqui à frente, queremos te ouvir também. Vem à frente, queremos ouvir-te também. Tem mais uma pessoa. Há uma pessoa mais. Que há dias vem sentindo pontadas muito fortes. Que há dias sente pontadas fortes. No seu coração. Em tu coração. Inclusive essa parte aqui em cima do coração. Sobretudo na parte superior do coração. Se apertava assim, doía. Se apertava, te dolia. Jesus curou teu coração agora. Jesus te sanou o coração agora. Era veias entupidas. Tenia as veias tapadas. Era coronárias entupidas. Tenia as artérias Jesus tapadas. Jesus desentupiu agora. Glória a Deus, glória a Jesus. Meu Deus do céu. Tá vendo que Deus cuida da sua propriedade. Deus cuida da sua propriedade. Curando a sua propriedade. Deus. Aqui entre nós. Aqui entre nós outros. Tem mais uma pessoa. Aí uma persona más. Que chegou com um zumbido no nosso ouvido tão forte. Que chegou com um ruído em tu ouvido. Que as pessoas nem escutava direito. Que nem escutava bem. Esse zumbido sumiu agora. O zumbido desapareceu agora. Porque Deus cuida da sua propriedade. Deus cuida da sua propriedade. Meu Deus do céu. Santo Deus do céu. Olha o tamanho da fila, irmãos. Olha, irmãos. Olha a cola, irmãos. É pequeno ou grande a fila? Quanta gente curada. Quanta gente sanada. Vamos ouvir uma só aqui em frente ao púlpito? Vamos ouvir apenas uma frente ao altar. Aí vamos ouvir todo mundo. E vamos ouvir a todo mundo. É no ar para os ouvintes saber. Al aire para que os ouvintes sepam. Direto da sala de milagres. Direto da sala de testemunho. Como é o seu nome, por favor? Florisvaldo Moreira Barros. O que o senhor recebeu, meu Florisvaldo? Uma dor que tinha no peito sumiu. Por que chorar se sumiu a dor, irmão? Por que tá chorando, hein, irmão? De alegria. De alegria? Então pode chorar, pode ou não pode, igreja? Era dor muito forte, não, irmão? É, uma dor forte, forte, forte. Uma dor no queixo aqui aí do peito. Quantos dias você vem sentindo isso? Quanto tempo? Tem mais de ano que eu tenho isso. Tô tratando com gasto. Tratando com médico gástrico? É, com gasto. E sarou lá com médico ou não? Não sarou ou sarou lá com o médico? A semana passada, depois de tomar o remédio, parou, mas cheguei aqui, ela estava doendo já, depois cheguei aqui, parou. Então tinha que tomar remédio constantemente? Tomei, tomei muito remédio. E agora, o que o senhor tomou agora para a dor passar? Foi Deus. Foi Deus! Foi Deus e sempre será Deus! Você é propriedade de Deus, meu irmão? Sou. Então, por isso ele cuida da sua propriedade, curando na hora! Amém. Tá vendo que o seu corpo não é do senhor mais? Amém, Jesus. O senhor não é mais de si mesmo, o senhor é de Deus. Amém, Jesus. E o corpo, alma e espírito é de Deus. Também tem uma vista que eu não enxergo, meu irmão. Preciso de enxergar dessa vista. E vai enxergar, o mesmo Deus curou esse mal do seu peito aí agora. Já está curando a sua vista agora também. Sim, na igreja. Essa igreja diz sim, Deus já operou o milagre. Irmão, seu endereço, por favor, irmão. Seu nome completo, seu endereço. Meu nome é Floresvaldo Moreira Barba, moro do Jardim Brasil. Avenida Major Roberto Santos, 385, Jardim Brasil. O senhor é crente lá de qual igreja? Lá na Vila Sabrina. É Deus e amor mesmo? É Deus e amor. Que bom. É, lá na Vila Sabrina. Na Vila Sabrina. E você mora no... Eu moro lá na Vila Sabrina. Vila Sabrina também. É, eu frequento a igreja de lá. Que bênção. Olha aí a quantidade de gente para testemunhar. Hoje, enorme, vai ficar congestionado a sala de testemunha hoje também. Não vai não, Malaeta? Hoje vai congestionar tudo lá, meu senhor. Essa fila. Vamos lá. Aqui vai tomar aqui duas horas aqui para ouvir todo mundo. Vamos lá, meu, todas as irmãs. Vamos lá, eu vou deixar o som com vocês lá na sala de milagre. Vocês contar para o mundo inteiro que está nos ouvindo agora, que foi Deus quem te curou. Porque você é a propriedade de Deus. O corpo é de Deus, a alma é de Deus, o espírito é de Deus também. Aleluia. É, olha aí, irmão, quanto. Meu Deus do céu. Tá vendo, irmãos? Está vendo, irmãos? Quando somos propriedade de Deus, é isso aí. Quando somos propriedade de Deus, isso passa. Ele cuida da sua propriedade. Ele cuida da sua propriedade. Quem de nós não cuida da nossa casa? Nós cuidamos da nossa casa. Do que é nosso. De lo que é nosso. Assim nós, como propriedade de Deus, como somos de Deus. Igual nós, como somos de Deus. Ele cuida de nós. Deleita-te bem no Senhor. Deleita-te no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. E Ele concederá o desejo do teu coração. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Lembrando todos os milhões de ouvintes. Recordando os ouvintes. Em toda a terra. Em toda a terra. Que domingo agora. Que domingo agora. É aquela campanha. É aquela campanha. Que abala o mundo. Que abala o mundo. Que ressuscita mortos. Que ressuscita mortos. Que opera sinais, milagres e maravilhas. Que opera sinais, milagres e maravilhas. A campanha. A campanha. A Assembleia dos Santos. A Assembleia de los Santos. Dia 10 agora. Dia 10 agora. Deste 10 agora de julho. Este 10 agora de junho. Às 2 da tarde. Às 2 da tarde. Estarei pregando e orando pela massa humana. Estarei predicando e orando por la massa humana. E mais uma vez da superlotar. Que uma vez mais super llenará. Aqui o maior templo de toda a terra. O maior templo de toda a terra. E também o interior de todas as nossas igrejas. E o interior de nossas igrejas. E todo o Brasil. Em todo o Brasil. E todos os continentes do mundo. E os continentes do mundo. Vai receber o povo. Vai receber o povo. Vai receber o som daqui direto de São Paulo. Vai receber o som daqui de São Paulo. Aí direto. No teu país. Aqui no país. No interior das nossas igrejas. No interior das nossas igrejas. E aí vamos pregar direto aqui de São Paulo. Vamos predicar diretamente de São Paulo. Vamos orar no Santo Jejum Mundial. E vamos orar. Que vai abalar a terra. Que vai comover a terra. Quem é propriedade de Deus. Quando são propriedade de Deus. Não vai faltar não. Não vai faltar não. Ao São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, irmão de toda a terra. Vamos, irmão da terra. Este domingo. Este domingo. Este 10. Este 10. 10 de julho. 10 de julho. 2 da tarde. Às 2 da tarde. Horário de São Paulo, Brasil. Horário de São Paulo, Brasil. Para predicarmos e orarmos por vocês. Para predicar e orar por vocês. Que vão concorrer. Que vão concorrer. Para o interior de nossas igrejas. Para o interior de nossas igrejas. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Em toda a terra. Em toda a terra. Concorra temprano. Concorra temprano. Com os enfermos. Com os enfermos. Vai super colmar. Porque super llenará. Ficará super lotada. Quedará super llena. Todas as nossas igrejas. Todas as nossas igrejas. Até domingo, ouvintes. Até domingo, gente. Na paz de Jesus. Em na paz de Jesus. Às 2 da tarde. Às 2 da tarde. Que Deus abençoe. Que Deus bendiga. Brasil. Brasil. E toda a terra. Meu Deus, usa teu servo como propriedade do Senhor para orar o nosso favor neste domingo, neste dia 10, neste dia 10 de julho, às 2 da tarde. Leva o povo, meu Pai, para o interior de todas as nossas igrejas. É do interior e de todos os estados do Brasil e de todos os continentes da terra. Leva os enfermos, Pai. Leva os cadáveres. Para o Senhor ressuscitar. E curar toda a enfermidade. Todo mundo. Que é propriedade de Deus. Amém. Grita este domingo, este domingo, este domingo, este domingo. Este domingo, este domingo. Assembleia do Céu. Santo, amém. Grita, eu vou estar aqui e vou receber tudo que eu necessito de Deus. Amém. Irmãos, irmãos, senti o fogo aqui agora. Clamar. Olha, eu estou transpirando, meu Deus do céu. Estou suando, Deus meu, Deus meu. Com todo esse frio. Com todo esse frio. Estou transpirando aqui. Estou sudando aqui. Até agora não tinha transpirado. Até agora não havia sudando. Está confirmado, irmãos. Essa Assembleia dos Santos é uma confirmação de Deus como nunca se viu igual. Essa Assembleia é uma confirmação de Deus como nunca se viu igual. Deus vai comprovar isso para nós neste domingo 10. Deus confirmará isso para julho, nós domingo 10 de julho. Às 2 da tarde aqui no Templo da Glória de Deus. Da tarde, no Templo da Glória de Deus. Anote o endereço, ouvintes. Aponta o endereço. A entrada principal. A entrada principal. É pela Avenida Prefeito Passos. Por la Avenida Prefeito Passos. Faz lateral para a Avenida do Estado também. A lateral para vender o Estado também. 4.568. É aqui mesmo na Baixada do Glicério. Aqui mesmo na Baixada do Glicério. A poucos minutos. A poucos minutos. Da estação do metrô. Da estação do metrô. Da Praça da Sé. E da Praça da Sé. Aqui estamos aguardando. Aqui estamos aguardando. O Santo Jejum. Em Santo Ajuno. Vamos, sala dos milagres, agora ouvir o que Deus operou nesta tarde. Glória a Jesus. Obrigado, missionário Davi Miranda. Ouvintes do programa Voz da Libertação, a sala dos milagres, interditada pela multidão que foram tocada por Jesus. Quem foi tocado por Jesus, diga glória a Deus. Foi curada agora só pela pregação do Evangelho de Cristo. Diga aleluia! Ou nossos ouvintes, contra fatos não há argumento. O nome da senhora, minha irmã? Antônia Aparecida Ferreira Feitosa. Conte para nós e para os ouvintes que a irmã recebeu agora de Jesus somente pelo poder da mensagem de Cristo. Eu recebi a cura da sinusite e assim meu peito e meu pulmão, que doía muito, muito, muito, eu não podia nem respirar. Até vim falando para o meu esposo assim que eu não conseguia respirar. E minha cabeça doía demais, muita, muita dor, e sumiu a dor da minha cabeça. E assim aquela dor da caixa do meu peito e das minhas costas sumiu. Quanto tempo a senhora era vítima dessas duas enfermidades? Já faz mais ou menos 3 meses. 3 meses, ouvintes, ela portando essas duas enfermidades, mas tão logo a pregação do Evangelho de Cristo, que pregou o nosso missionário Davi Miranda, Jesus a curou para testemunho vivo do poder de Deus. O nome da senhora e o seu endereço? Meu nome é Antônia Aparecida Ferreira Feitosa, eu moro em Itapevi, Bela Vista Baixa, número 107. Estamos agradecidos, irmã, por este maravilhoso milagre. O nome da senhora, minha irmã? Rosângela. Há quanto tempo a irmã Rosângela não estava podendo ouvir? É, vem uns 2 meses ou mais. 2 meses, surdo, ouvintes. Olha o que é o dom de Cristo. Olha o que é o dom do Espírito Santo. Há 2 meses ela surda. Agora somente pelo poder do Evangelho de Cristo, que pregou o nosso missionário Davi Miranda, o ouvido dela abriu para a glória de Jesus. Quem dá glória a Deus por este milagre? O nome da senhora? Rosângela, eu tive espuma no... Quem curou a senhora? Jesus e Davi Miranda. O missionário orou e Jesus curou. Foi. E a senhora também estava com um problema seríssimo no pulmão? Eu entrei em óbito. Ela foi desenganada pelos recursos humanos, foi hospitalizada e eles deu até o atestado de óbito para a senhora. Eles deu óbito para mim. Quem ressuscitou a senhora? Foi Jesus e ele. O missionário e orou e Jesus ressuscitou. Ouvintes, você está ouvindo isso, ouvintes? Essa mulher estava morta no hospital. Veja, ouvintes, somente dela escutar lá no Niclotério a oração do missionário, Jesus te ressuscitou. Foi, Deus, espuma no pulmão. Viva, porque chora de alegria, irmã. Espuma no pulmão, tem a chapa, tem tudo. E a senhora veio a falecer. Eles me trouxeram em casa, falou que eu fiquei morta 2 semanas lá dentro do hospital. Quando eu voltei em si, eu estava amarrada. Quem ressuscitou a senhora? Jesus e ele. Lá chegou a oração do missionário no rádio. Eu sempre ouvo em casa também. E lá, na hora da transmissão, Jesus ressuscitou a senhora. E a minha primeira igreja foi a dele em Santa Amaro. Deus de amor. E os pulmões agora, tá bom? Tá, mas eu tomo remédio. E a surdez também sumiu? Sumiu. Só tá me ouvindo mesmo? Tô. A senhora mora onde? Eu moro na Avenida Água de Aia. Como? Avenida Água de Aia. Só tá ouvindo perfeitamente? Tô, perfeitamente. Diga, ouvintes. Eu escuto a voz. Diga assim, ouvintes. Ouvinte. É domingo. É domingo. A Assembleia. Santos. Do Santo. De Deus. De Deus. Jesus tem poder. Jesus tem poder. De ressuscitar. Isso.